é um dos grandes potenciais desse grande profissional. DJ Rebelde. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Toca agora. Alô, DJ Rebelde, pra cima! Bora prosseguir aqui no Palácio! Obrigado, Michel! Bora dançar, Palácio, como é que é? Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. De evitar Rebelde. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. E por isso, por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Deixa eu abraçar aí a presença do casal que estava comigo agora lá no Maresia, lá em Outeiro. Meu amigo Castro, saudade. Ele é Rosa. Alô, Castro! Mil desculpas, tá bom? Você sabe quando o rebelde toma conta de uma casa, isso não acontece. Você sabe disso. Vamos junto. Alô, Castro! Obrigado, Rosa! Por isso escrevi esta canção. Essa dupla que veio comigo, meu amigo Passa Saudade. Alô, Fabinho! Palavras que toquem seu coração. Os nossos canalhas. Procuro sem saber aonde estás. Bora, Palácio! Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. DJ Rebelde! Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. DJ tocar esta linda canção, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar. Meu amigo DJ Thiago das Marcantes com a gente, alô Thiago! Ouvindo esta canção tão... Abração carinhoso do Rebelde. Me apaixonar. E vai pra cima, vamos lá! Quero ver seu amor. Meu amigo DJ Magno, o Supremo Magno Sul. Alô, Magno. Alô, Jaqueta. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bill Punk. Fala, Bill Punk. Peço pro DJ tocar esta canção, esta canção, pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Chamando pra chama de carinha, minha empresária média aqui ao meu lado. Peço que me dê minha empresária pra poder falar. A única empresária que não quebrou nessa pandemia. Tô apaixonado, meu bem, e com você quer. Alô, amiga! Um beijão no seu coração. Quero ver seu amor. Alô, Fabinho! Oh, eu tinha, você foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Por quê? Eu largo tudo por você. Bora! Basta você me dizer que comigo vai ficar. Igreja amiga da Tânia Serra! Pelo amor do nosso... Fala da Tânia Serra! Esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Meu amigo W, cada gramação. Alô, Davi. Amigo Serginho, promoções. Está aqui com a gente, alô, Serginho. Alô, Edson, do Boteco do Edson. A chuva vai caindo e vai molhando meu canto. Você e a Mônica. Canto. Sempre nos prestigiando, obrigado. Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto. O parceiro do DJ Belo lá do Belo Sul. DJ Anderson Mix. Canto isso em outra canção, mas não. Amigo Johnny do Açougue. Foi da brasa. Mas tudo que eu queria era ver você. Vou escutar desse tamanho, né, Wellington? Porta. DJ Wellington original. Eu largo tudo por você. Toda a galera do Belo Sul com a gente. Dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Eu largo tudo por você, basta você me... Meu amigo Márcio Pop na área, Márcio! Comigo vai... Homem das Óticas Pop! Tá no segundo! Pelo amor do nosso amor, esteja você... DJ Rebelde! Caminho sem destino, eu fui andando. Eu fui por aí. Rebelde. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Foi. Mas entenda que foi. Foi por amor. Eu sei. Grande amiga Val e a Franci. Sei. A amiga Val e a sua filha com a gente. Que eu me envolvi a você. Foi, foi por amor, eu sei. Bora, Jorge! Me diz que eu te amei. DJ Rebelde. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto. Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim. Como é que é? Me deixando assim, sem seu amor, porque me diz o que fazer sem você. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz pra dançar balanço. O que fazer? Selva, o romântico prega melody. Foi, foi você quem falou. DJ Rebelde. O nosso romance chegava ao fim. Foi, foi você quem deixou. E vai pra cima! O meu coração tão triste assim. Foi você. Bora, Palácio! Vai! Perdoa-me. falou. Ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Se ele eu não vivo é o fim. As meninas aí do grupo da Barquinha, oh, meu amor, já são no palácio. Alô, Marcelo! Sem você é tudo ruim. E as meninas aí do grupo da Marquinha, pense um pouco em nós dois. Alô, menina! Em nome do amor, te peço assim, vem pra mim e vá pra cima no palácio assim. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. Então perdoa aí. Por isso perdoa pra mim. Aí, Vaguinho! Se ele eu não vivo é o fim. Bora, velhinho! Saudade apertar, eu vou querer te ver. DJ Rebelde! Já não faz mais sentido ficar tão distante. Alô, DJ Thiago das Marquinhas! O amor que eu sinto não pode esperar. Ei, DJ Magno! Eu preciso estar com você todo instante. Enquanto sou, fiz um reino de amor pra te oferecer. Rebelde no telão, vem ser minha rainha, vem me pertencer. Vai pra cima! E eu sou de você, DJ Rebelde. Oh, oh. Noite vem me apavorar. Solidão no meu peito vem. O parceiro de Jeová Master, lá do Barreiro com a gente, valeu, Ivan. Eu preciso estar com você todo. Bora, Rodriguinho. Hoje a gente bate essa foto, Rodriguinho. Já não faz mais sentido ficar tão distante. DJ Rebelde, vem ficar na minha vida. Aniversário da Carol. Vem de vez sem Deus. Está comemorando com a gente aqui. Parabéns, Carol. Muitos anos de vida. Porque o meu mundo é todo seu. E aí, Betinho? Eu amo você. Oh, oh, oh. Eu amo você. DJ Rebelde. O dia e a noite vem me apavorar. Solidão no meu peito vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Zapalagio! Vem de vez sem despedida. Como é que é? Porque o meu mundo é DJ Rebelde Saudade. Amo você. Oh, oh, oh. Nunca vi Rebelde. Tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Tá escorrendo a média. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Vai, velhinho! Uma coisa vou. Cuidado, hein? tem veneno. Teu sorriso, eu até. Bora, Thiago do Jujim! Fiquei confuso. Vai, Paulão! Com a história que contaste, que foi tudo sem querer. Uma coisa vou. E aí, Palácio? O caminho da verdade é tão imenso, deve as três. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Bora, Candarinho! O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim. Deixa eu abraçar meu grande amigo Marcelo aí da Império Belém. Alô, Marcelo! Obrigado, meu irmão! Tamo junto! Rebelde, vem toca. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. É Palácio! Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. E viver, viver sem teu amor. Não dá, não sei, não dá. Vai descendo aí! Rapá, a gente... A primeira parada foi lá em Marituba, lá no Reserva Parque. E a gente veio da Gorinha, lá de Outeiro. Marizinha. Poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Só fizemos tomar um banho no, sentir teu na praia, batendo forte, e trocamos de roupa, viemos pra cá. A gente começa a se amar. É Palácio! Sem teu amor. Tomando banho de praia em Outeiro. Não dá, não sei, não. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito. Amigo Xancho, do que amar. Está aqui com a gente você. E amanhã ele tá no berço. E amanhã tem DJ Michel lá em Barcarena. O aniversário do Xancho. É, Michel. Olha o Pix, Michel! Amanhã logo cedo tem o aniversário da Selma das Topíssimas. O Rebelde tá por lá logo cedo. Amanhã terça-feira tem Maloca do Bureza. Lá do outro lado do Rio. Pelo nosso amor vou até o infinito. O nosso convidado DJ Franjinha. Mais bonito. Recém chegado de Fortaleza. Do que amar você. Renovado. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Do que amar você. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Toda a galera do Belo Som com a gente, valeu, Anderson Mixi. Não me dá para o que eu vi. DJ Belo. Não importa se o Wellington original. E o homem do boi. Assim. Do boi na brasa. Sem saber de mim. Grande amigo Johnny. Cuidado, hein, vocês, hein? Eu te encontro num bar. E você está contra alguém. O DJ Boy aí, ó. Qualquer, e eu fiz estar tudo bem. Eu nunca chateada, moça. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair, mas fica assim. Esse é meu garçom que faz a diferença, garçom canarinho. Sem saber que eu estou. Bora, Lulu. Um parente de amor. Bora, Bill Pug. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. Vai. E preciso ter comigo você. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Alô, Amélia. Eu te encontro num bar. E você está com Edielson. Dá uma desculpa qualquer. Sal. E eu fiz estar tudo bem. Sal, sal. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de. Aniversário da Carol hoje. Parabéns, Carol. Sem saber que eu estou. Aí do grupo das meninas do Marquinha. E parente de amor. Bora. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo. Já já falou aqui de Merengão. E preciso. Bora que já virou pro flash. Olha o bregão. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo. Brega, brega, brega. Mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. E aí, Deca do Barão? Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Júlio Perverso. Na janela em que eu sorria, você chora. Alô, garçom, não chega com o Júlio Perverso aqui ao lado, hein? Fora desse fingimento. Tá perverso hoje? Alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Vai dançando, Palácio! Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Sonhada, troco esse desejo por nada. E vá pra cima e vamos. Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaça da memória. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida por nada. E o Rebelde vai tocando no palácio. Vocês vão dançando. Meu amor, toda hora, porque sem razão, bora, me deixou, foi embora. Haja coração, papai. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Aniversário da Alexandra hoje. Isso em você. Parabéns, Alexandra! Toda hora. Bora, velhinho. Porque sem razão. Bora, velhinho. Deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, o teu calor. Maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. O maestro da saudade. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Bora, palácio, bora dançar, vamos lá! Haja coração pra suportar tanta dor. Fala, Júnior Brasil! Provocada por paixão. Ela não é o Júnior Brasil. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu. É bem a Cíntia aqui ao lado. Só de boa, né, Cíntia? Que eu sinto por você. Alô, Mapinha! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva. Toda a galera do Belo Som com a gente. Alô, DJ Belo. Alô, do seu Mix. Alô, Wellington. Aqui, saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui, saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. No alto da serra, eu

só de se distrair, só. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar, só pra gastar ponta dele. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana, e ela fica, ela fica com o liso. Ela casou porque de tudo ele tem. O que é que ele tem? Carro, casa e dinheiro. O Pix vai bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. É, meu. Quem manda ser galo duro? Quem manda viver liso? Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Já, DJ Gelson!